Ok, ciente, grato, Marinha Tatiana 01. Salvador, peça 98. Torre Salvador, bom dia, azul 5003, se aproximando do ponto zero da 10, pronto. Azul 5003, autorizada a linha de decolar de São Lázaro, vento 280 graus, 02 nós. A linha e decola da 10, azul 5003. Azul 5003, decolado aos 25, chama o controle em 199.8. 198, azul 5003, boa. Pastor 98, autorizada a linha de decolagem de São José, vento 270 graus, 039. Passando 98, decolado 234, chame o controle em 199.8. 198, controle, passou 98, bom dia. Torre Salvador, bom dia, Gona 755, 2,5 milhas para o externo. Gona 755, continua a aproximação, reporte quando baixar travado, que negar no 096. Reportarei baixado travado, Gona 096. Mantenha a atmosfera fiscal 1x0. Mantenha a atmosfera na 3-1 daqui. Gol na 755, cheque o trem. Baixado e travado, senhor. Gol na 755, tráfego ajustado, livre pouso, pistão 1x0, vento 3, 1x0 graus, 029. Livre pouso 1x0, gol na 755. Rotan 3125, visual com bang da Gol na final, pistão 1x0. Afirmativo, 3125, após passagem do mesmo, a linha mantém cabeceira 1x0. Quando o Boeing, a linha mantém 1x0, tá 3125. Gol na 755, solo 44, liberando a direita, chama o solo 1, 2, 1, décima 1. 1, 2, 1, décima 1, gol, 1, 7, 5. Gol 3, 1, 2, 5, vento 290 graus, 029, autorizada a decolagem, custom 1, 0. Autorizada a decolagem, 1, 0, 3, 1, 2, 1. 3125, decolado 146, chame o controle em 199.8. Salvador, bom dia, até 3125. Torre Salvador, bom dia, Golona 649, pronto, Santa Terra da 10. Golona 649, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém, Golona 649. No 649, o vento variável com 2 nós, autorizada a decolagem de São Nazaré. Autorizada a decolagem, igual no 649. Salvador, boa, gol. 1-7-5-9, próximo, pode esperar da 1-0, pronto. 1-7-5-9, ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém 1-0, gol 1-7-5-9. Coluna 649, decolador 48, chame o controle em 1-9-8. 1-9-8, 649, bom dia. Coluna 759, autorizada a decolagem de São Nazaré, vento variável com 3 nós. Livre decolagem, coluna 759. Torre Salvador, bom dia. Chama 6225. Chama 6225, continua a aproximação, aguardando pista livre, TNH 1097. 1097, aguardando a pista livre, 6225. Lagoa 759, decolado no segundo, chama o controle em 1.9.8. 19.8, Lagoa 759, boa. Sujiné 6225, cheque o trem. Tá abaixado, travado, 625. Sujiné 6225, livre pouso, sonda 0, vento 260 graus, 049. Pouso autorizado, 6225. Onça 06, mude sua saída para Coral. Ciente, mantenha a posição, onça 06. Onça 06, alinha e mantém a partir da interseção. Sujeira 6225, solo 53, libere primeira direita, chama o solo no 21, decimal 1. Primeira direita, 21, 025. Azul 4234, ali mantém cabeceira 1-0, informa que tem uma aeronave já para decolagem da interseção do pátio de autoridade. Sim, autorizado a minha manter 1-0-4-2-3-4. Onça 06, vento 270 graus com 3 nós, autorizada a decolagem 1-0. Sapatango, se acha que aquilo prossiga para acionamento? Se acha que aquilo livre acionamento, reporta quando pronto para o táxi. Três pontos de espera pronto. Passarei 2-2-3, bom dia, mantenha ponto de espera, pistão 1-0. Mantenha 2-3. Onça 06, decolada ao 55, chame o controle em 1.9.8. Para controle 1.9.8, grato, onça 06. Azul 4234, autorizada a decolagem pista 120, vento 280 graus, 039. Decolagem 4234. Passarei 2223, após rolagem do Embraer da Azul, ali mantém cabeceira 10. Após a rolagem do Azul, ali mantém 10. Azul 4234, decolado ao 57, chama o controle em 199, decimal 8. 198-4234. Aquilo autorizado o táxi, chame na Oscar, o Papatango CA, Oscar Q. Passarei do 2223, autorizado a decolagem de São 0, vento 290 graus, 049. Está iniciando o passarei 2223. Papatango, se acha que aquilo é a torre? Somente confirmando, devido ao aeródromo estar coordenado, sua decolagem tem que ser entre 10:55 até 11:15 Zulu. Passarei 2223, decolado ao 1100, chame o controle em 1199, decimal 8. 198, bom dia, uma trabalha. O Papatango Serra, Oscar Kilo, não foi possível compreender a transmissão. Muito chato. Ok, gente, o Serra Oscar Kilo. Patango Serra, Oscar Kilo, autorizado ingresso de São Luís 7, pode quando alinhado e pronto. Papatango, Serra Oscar, aqui, logo antes para decolar. Papatango, Sierra Oscar Kilo, autorizado a decolagem, são na 7, o vento 280 graus, 049. Marinha 7101, autorizado alinhar e decolar na pista 10, vento 290 graus, 049. Papatango, Ciasca, Kilo, decolado 07, chama o controle em 119, decimal 8. 119, decimal 8, Ciasca, Kilo. Livre de decolagem, pista 1-0, o Marinha 7101, 9290 graus, 049. Marinha 7101, decolado ao 09, curva direita, ingressa, corredora cheia, aguarde transferência de comunicações. Ok, sente para mim, curva direita cheia, aguardando para transferência e controle. Hotel Oscar X-Ray, controle Salvador 199, decimal 8. Controle 198.